Joga sua mão pro ar, São Paulo. Joga sua mão pro ar, São Paulo. Joga sua mão pro ar, São Paulo. Camuflado na noite, ei. São favelados ou playboys? Ouro pesado, mano. Jogo avançado, vamos. Lima de inveja, assim seja. Nesse mundo feroz, que eu tomo mesmo, dentro do veneno, ganho todos os olhos em nós. Todos os olhos em nós. Telas unhas se esfregam, nunca me entrego. E todos os olhos em nós. Todos os olhos em nós. Todos os olhos em nós. Brilho pra deixar cego enquanto trafego. E todos os olhos em nós. Pega a visão. Tem bala explodindo na grade. Existe mil formas de prisão, mas só uma de liberdade. Lua cheia, lobos em ceia, estrobo, clareia os cantos com lodo. E eu com boot branco, tão branco que eu chamo de elenco da Globo. Faz mais sentido que o exército inteiro entendeu que primeiro Togo, ciclone de fogo, desespero. É o Game of Thrones, Drogo. Se eles têm valores de nazi, olhar de paparazzi. Somos inimigos, perde nazi. Também eu sou foda, eles quase. Ao fazer do meu jeito, igual fugaz. Ourinho padrão, passa aqui geladão. Acha que é só ladrão, arrude igual dragão. Reluzindo a atenção, resumindo a questão. Que fase? Camuflado na noite, ei. São favelados ou playboys? Ouro pesado, mano. Jogo avançado, vamos. Lima de inveja, assim seja. Nesse mundo feroz, e eu tomo mesmo, dedo veneno, eu ganho todos os olhos em nós. Ei, todos os olhos em nós. Ei, todos os olhos em nós. Telas unhas se esfregam, eu nunca me entrego. E todos os olhos em nós. Ei, todos os olhos em nós. Todos os olhos em nós. Brilho pra deixar cego enquanto trafego. E todos os olhos em nós. Subestimam demais sem ter a visão. Causamos espanto quando transformamos o pranto em coragem e superação. Sou apenas mais uma na multidão, clamando por progresso e proteção. Num país onde a história do negro é velada e branquificada na televisão. Eu não sei quem são, nem pra onde vão, eu sou a revolução. Pra dar voz aos meus, chamei a atenção, mostrei a direção. Enquanto insistem nessa divisão, vamos recuperando o que é nosso. É sério do estéreo, partindo do zero, o império que surge desses destroços. São favelados ou playboys? Ouro pesado, mano. Jogo avançado, vamos. Lima de inveja, assim seja. Nesse mundo feroz, eu tomo mesmo, dentro do veneno, eu ganho todos os olhos em nós. Todos os olhos em nós. Todos os olhos em nós. Telas unhas se esfregam, eu nunca me entrego. Todos os olhos em nós. Ei. Todos os olhos em nós. Ei. Todos os olhos em nós. Brilho pra deixar cego enquanto trafego. E todos os olhos em nós. Pega a visão. Tem bala explodindo na grade. Existe mil formas de prisão, mas só uma de liberdade. Minha barba sem graça quer ser minha. Minha mão na massa traça a linha. Será que por isso o boy nem disfarça, parça? Acha que eu vendo farinha? Isso é dentro da rinha, mano, que eu tinha, mano. Valor desse garimpo, onde brancos corruptos lavam dinheiro. O nosso já chega limpo. É estilo motoboy, tira os olhos, barulho do corredor. E se o boy embaça demais, é logo um pé no retrovisor. Não se compare com a gente, pai, mano, sério, um monte. Safari deprimente, rato pensando que é rinoceronte. Faz na noite. Ei. São favelados ou playboys? Ouro pesado, mano. Jogo avançado, vamos. É um imã de inveja, assim seja. Nesse mundo feroz, e eu tomo mesmo, dedo veneno, eu ganho todos os olhos em nós. Todos os olhos em nós. Todos os olhos em nós. Telas unhas se esfregam, eu nunca me entrego. E todos os olhos em nós. Todos os olhos em nós. Todos os olhos em nós. Brilho pra deixar cego enquanto trafego. E todos os olhos em nós. Pega a visão. Tem bala explodindo na grade. Existe mil formas de prisão, mas só uma de liberdade. Puta.